livre-arbítrio e decisão de fé. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:6. Deus não viola o livre-arbítrio, nem ainda na mais ínfima centelha de decisão de qualquer ser senciente, tanto que lhe permite que as suas criaturas até mesmo o rejeitem, e escolhem a sua própria destruição, que é quando elas desprezam a misericórdia, a graça e a salvação que ele dá benigna e gratuitamente a todo ser que respira. Ele te dá a vida, a luz e a providência amorosa dele, mas ele é um Deus de amor, e te deixa livre para escolher entre aceitar ou desprezar o seu governo e existência eternos de salvação, alegria e paz. A grande derrota do diabo diante de Deus é sumariamente porque ele desrespeita, com grande violência e assassínio, o direito de pensamento, de decisão e de livre-arbítrio sobre todos os que domina. Por isto, Deus te dá salvação através do surgimento da fé, que é a mais sublime expressão livre que pode existir no coração de uma criatura. Se você ouvir a palavra de Deus e acreditar livremente nela, a salvação alcançará você. Por isto, procure a graça de poder ouvir a sua bendita palavra, e se precisar, ouça um pouco mais, até que a luz do entendimento da fé surja espontaneamente no teu coração. Ele não desistirá de você. Continue buscando a luz da verdade, em Jesus Cristo, até sentir o abrir dos olhos do Espírito, a presença e a paz do Salvador. Assim você saberá que a luz do Deus eterno te alcançou, e a semente da salvação já estará gerada no teu coração. E então você, renascido em Espírito, nascido de Deus, terá um novo coração e poderá começar a caminhar na estrada da fé numa nova vida e nova dimensão de existência cheia das maravilhas gloriosas e da presença do Senhor, crescendo a cada dia, com perseverança, para alcançar, pela paciência e permanência persistente na luz, a prova final de fé que provará em você a existência manifesta da vida eterna e te dará entrada no futuro reino superexistencial dos céus. Decretos da Fé. Blogspot.com